E atividade. Não estamos procurando por mais uma emoção. Não estamos procurando por mais uma experiência. Mas estamos procurando por Ti, Senhor. Temos saudade de sermos tocados por Ti, pela Tua palavra no mais profundo do nosso coração. Nós Te queremos. Reuniões não sejam sem propósito, Senhor. Não queremos fazer parte de um clube social. Não queremos nos sentir bem nas nossas reuniões, não. Queremos ser confrontados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Queremos ser quebrantados pela Tua verdade. Queremos ser mudados, Senhor. Queremos chegar mais perto de Ti, ó Deus, e Tu és santo, santo, santo. Vem, vem, vem, vem, vem, Senhor, com a Tua presença. Vamos clamar, vem. Vem, vem, vem, vem, vem, Senhor, com a Tua presença. Traz, Senhor, a Tua santidade, a Tua pureza. Vem, Senhor, com Teu poder, com Tua cura, com Tua libertação, com Teu perdão. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, Senhor. Cada congregação que se chama pelo Teu nome, das menores até as maiores, das reuniões nas casas, das vigílias na madrugada, dos encontros numa cozinha, numa sala de hospital, numa classe, num colégio, numa universidade, até as grandes construções. Vem, Senhor, com a Tua presença. Não vale a pena sentir. Não vale a pena sentir.